Neto. Todo mundo conhece a Maria Mota, ela só quer vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira. Elas passam no meio do baile, fica o bumbum balançando. Passa no meio do baile, fica o bumbum balançando. DJ Kiko Ferraz, vem nas que a gente tá brigando. DJ Kiko Ferraz, vem nas que a gente tá brigando. Elas passam no meio do baile, fica o bumbum balançando. Derrique, Derrique, Ferraz.